O João, de 4 anos, que é este menino aqui, entra na cozinha esbaforido. Oh mãe, oh mãe! Sim, João? Avó! Avó, percebe de mecânica, mãe? Não, João, porquê? Está ali debaixo de um autocarro. Pedro, acalma-te que ainda faltam muitas, ainda só gravamos 14. Ah. Se percebe de mecânica, não está ali debaixo. Isto é do cansaço, não se costuma rir tanto quando eu já estava a fazer o programa. Naquela altura tem que estar mais concentrado. É muito bom. Fico muito bem. Está ali debaixo do autocarro. Avó. Como é que você disseste? Avó! Avó! Ai, que graça.